Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Aqui é Joel Suki e na minha cabeça é sempre Super-Homem. Negócio de Superman, mas tu é doido, né? Aqui é o Nimbi e eu não uso mais cueca vermelha por cima da calça. E tu usava? Aqui é o Daniel e pra esse cast eu tô usando a minha cueca de chumbo. Caraca. Era legal o Giovanni dizer, eu sou o Giovanni e eu tô sem cueca. Não, vai. Bota muito simbora. Então lá, vamos lá. Eu sou o Giovanni, do Miniatura Gijo, louco de patrão por, nas horas vagas, e vamos, além de estar sem cueca, certo? Vamos provar que Super-Homem já usou Kryptonita Rosa. Que isso? E eu sou o Neto Maru, e na verdade eu sou o Neto Maru e me disfarço de Neto. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Super-Homem, né, cara? Não, senhor, agora é Superman. É doido, né? Sempre vai ser Super-Homem, cadê, né? Super-Homem, Superman, o Homem de Aço, né, cara? Vamos lá pra ver aí. E vamos para mais uma semana de Beleza da Zilla Cast. Vamos lá. Na verdade, nessa semana, recadinhos rápidos, né, cara? Que a gente vai lançar dois, né? Dois tem que ser tudo correndo e também porque é o Super-Homem, né, mano? Tem que ser rapidinho. Tem que ser voado, né? Pois é. E os vamos para os recados, né, cara? Todos os recados semanais que a gente sempre dá, né? Toda semana e tal. Semanais toda semana, é isso aí. O primeiro que a gente queria lembrar, né, e relembrar, pessoal, não deixar de acompanhar o Azileitor no Facebook, né? facebook.com/Azileitor. Exatamente, fb.com/Azileitor, né? Também funciona, né, cara? Inclusive, você que acompanha até sabe o motivo desse leve atraso dessa semana, né, cara? Pois é. Ah, o Senhor Pinóquio, cara, foi um sucesso absurdo demais, né, cara? A gente, não, a gente continua agradecendo e continua pedindo pra, sei lá, se você tem algum amigo que ainda não ouve o Azileito, esse é um bom cast pra você indicar, né? Os dois casts, né, do Senhor Pinóquio, um e o dois ali, foram recordistas, né, cara, de acesso e download. Foda, a gente só tem a agradecer. E também, igualmente, a gente tem que agradecer, cara, o pessoal que continua clicando nos links do Submarino, né, dentro do site. Exatamente, cara, os links do Submarino que são importantíssimos, né, cara? Sim, são cruciais, são quase a espinha dorsal de manutenção do site, né? Exatamente, né, cara? E como a gente tá fazendo um cast sobre Super-Homem, né, cara? A galera que tá interessada em quer comprar os DVDs ou o Blu-ray, né? Que tem lá os Blu-rays lá do filme do Christopher Reeves, né, cara? Uhum. Lá do Submarino. Você pode clicar no banner do Submarino do Azila e comprar, né, cara? Os DVDs, o Blu-ray e tal. E a gente ficou feliz, né, cara? Que a gente viu que tá aumentando as vendas, né, e tal. É, você que é ouvinte novo ou pegou esse áudio no seu trabalho, alguém do colégio, não sabe do que a gente tá falando, é fácil. Você acessa azileitor.com.br, né? Exatamente. No topo do site vai ter um banner da Submarino. Você clica nesse banner e pelo banner você consegue comprar os produtos da Submarino. Boa parte dos produtos a gente consegue um desconto, né? Pra ficar mais no preço pro cara e tal. E você, de quebra, ajuda esse humilde programa, né? Exatamente, cara. Não é obrigado você comprar o produto que tá no banner, né? Você pode entrar no banner e comprar qualquer coisa, né? Que você quiser. Quiser entrar no banner e comprar, sei lá, uma geladeira ou um fogão, né, cara? Você pode comprar, né? Sem dúvida nenhuma, cara. O que você quiser comprar, a gente agradece profundamente, como a gente tá agradecendo agora, né? Tem muita gente comprando livro, o que tá vendendo mais, né? Livro, jogo de videogame. É, teve um cara que comprou um Xbox, mano, o link do Submarino. Esse cara tá foda. Eu sigo o exemplo desse indivíduo, né? Tem muita gente comprando coisa legal, a gente gostaria de agradecer a todos. Isso aí quebra um galho imenso, né? O que também deixa a gente feliz, né, cara? Além dos comentários e fazer o cast. O que mais deixa feliz é os e-mails, mas... Isso aí também. Aí você pode entrar lá no Submarino, pesquisar os produtos do Super-Homem lá, se você quiser comprar os DVDs, os quadrinhos, né, cara, do Super-Homem. A gente falou de vários, né, nessa edição. Exatamente. Falou da Foice e o Martelo, Paz na Terra, uma porrada. Você dá uma procurada lá no banner do Submarino, porque por enquanto a gente não tá conseguindo fazer os links direto, mas você dá uma procurada lá no Super-Homem e tá tudo certo, né, cara? Exatamente. E, sei lá, você tá meio sem grana, não tá podendo comprar, ajude a gente compartilhando o Azileitor, né? Mostrando pros amigos, dando aquele curtir, compartilhar no Face, que também já é uma forma... Já é uma forma de dar uma força pra gente, né, cara? É, dá aquela força, né, que o pessoal chama. Não, mas isso aí a galera tem que fazer, cara, indicar o Azileitor pros amigos e tal, pra gente aumentar a audiência e pro site ficar cada vez mais conhecido, né, cara? É isso aí. E aí vamos para o episódio que tá gigantesco, né, cara? De Super-Homem. Mas tá show. E vamos embora. Onde é que a gente pode começar a história do Super-Homem? Pelo começo. Pelo começo. Tudo começou na década de 30, né, cara? O que eu acredito que fazia sucesso na época era as revistas de Pulp Fiction, né? E as tirinhas de jornais, né? Uhum. Tirinhas do Garfield, não sei o que e tal. Peanuts, né, também, que saía nas tirinhas de jornal. E na década de 30 começou... Foi tipo uma revolução na época, né? Porque... surgiu os comic books, que foi, de uma certa forma, a união dessas duas coisas, né, cara? Os contos das Pulp Fictions com as tirinhas de jornais. É mais ou menos, a maioria do pessoal esquece que o fato do gibi, muita gente não sabe o que é o termo, que é graphic book, já vinha já de um certo... Não, peraí, gibi é graphic book, Quer dizer que tu não sabia disso, cara. Tá que pariu. Eu também não. Caralho, bicho. Eu tô catando saindo lá no teto. Agora é o seguinte, porque muita gente do Brasil, traço Ebal, que fez um monte de cagada aqui no Brasil, tipo o fantasma ser roxo, que não era roxo, entendeu? O Hulk ficou mais verde, o Super-Homem, que era por causa exatamente do problema de gráfico, foi uma das traduções que chegou, uma das teorias que tem sobre o termo gibi, veio exatamente numa tradução errada. Exatamente por isso, mas gibi era graphic book. É por isso que eu dou valor ao Giovanni. Olha, aumenta, deixa o nível do programa lá em cima. Agora vai. Ou não. Elevou o level do programa aí, velho. Agora tá com credibilidade, viu, mano? Quem tá com o pé atrás, agora vai. Não, o pessoal pensa que a gente só faz maquete, né, cara? Então constrói bonequinho. Mas também. É um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem. Não, mas a gente tem que ressaltar, cara, que o melhor fantasma é o Mussum, viu? Além de ser o melhor fantasma, era o melhor Flash, cara. Era o Flash mesmo. Não, mas quem foi que criou o Super-Homem? É uma dupla, né, de garotos, né? Uma dupla de dois garotos na época, né, no caso. Que é o Jerry Siegel, né, e o Joe Shuster. Que são dois descendentes de famílias judaicas, né? Ele tinha 19 anos, né, o Jerry Siegel. Eles se conheceram na faculdade. Quando eles criaram justamente nessa leveza. Então falam que eles criaram até um pouco antes, né? Que a ideia, na verdade, veio do próprio Joe Shuster e depois foi amadurecida pelo Jerry Siegel. Mas isso daí são rumores, fofocas, enfim. Eu já li que o Jerry Siegel, ele era um fã, né, de revistas pulp e tal. Ele era fã do Sombra, o Doc Savage, né, o homem de bronze e tal. E ele gostava desse negócio de ficção científica. Ele criou o Super-Homem porque ele gostava, né, disso, de ficção científica e tal. Tanto que o Super-Homem, o primeiro lá, ele era só... É um careca com poderes psíquicos que queria dominar a humanidade, né? Cara, era um vilão. Era. Sim. Ele era um vilão. Que isso, cara? Foi exatamente isso. Ele começou como vilão e houve uma certa, digamos assim, houve um certo apelo, né? E com isso ele mudou a filosofia meio tá acontecendo em volta no mainstream. O problema da criação do Super-Homem é porque ele justamente ele vem numa época de depressão, né? Então ele, além de ter isso, como ele vai repensar o personagem, ele vai repensar o personagem pra ele funcionar de uma maneira diferente. Afinal, ele vai ser o primeiro alienígena que vai estar chegando ali na Terra e não vai estar simplesmente invadindo a Terra. Quer dizer que ele, como vilão, ele já fez sucesso, é isso ou não? Não. Justamente por ele ter sido criado numa época que já estava na grande depressão, vamos dizer assim. A última coisa que... em torno de 1930... Da depressão econômica, né, e tal. Isso. A última coisa que as pessoas queriam ler era algo que deixasse as coisas pior, né? Tipo, poxa, eu já tô pensando em vender minha filha para comprar pão. E agora eu vou ter que gastar mais 25 centavos pra ler sobre um careca que tá dominando tudo, sabe? Imagina se os caras tivessem lançado o Clube da Luta, mano, na época. Nossa. Não vendi. Então eles tiveram que repensar, né, na própria estrutura do Superman pra eles poderem vender. Então o que eles pensaram? Poxa, da mesma forma que eles tiveram uma ideia pra eles, agora eles vão ter uma ideia pro público. E o que as pessoas estavam precisando naquela época? De um símbolo. Então, quando eles criaram o novo Superman, eles criaram justamente dessa forma. O sujeito que veio de lugar algum, né? Assim como boa parte dos colonos, né? Que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Os imigrantes, que fez a sua vida justamente onde? Nos Estados Unidos, e conseguiu crescer e prosperar. Então, quer dizer, eles criaram um símbolo para que todo mundo olhasse e falasse, poxa, se o cara que veio lá da puta que pariu conseguiu levantar a própria vida, mesmo que ele consiga levantar o planeta Terra com um dedo só, acho que eu consigo também. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! Durante a criação também entra a questão cultural do fato dos dois serem judeus, então entra a mitologia judaico-cristã, entendeu? Então o Super-Homem tá vindo mais ou menos na mesma trilha que Maomé veio, entendeu? Como é, mano? A mesma trilha do Maomé? Pra você entender, ele foi, o Maomé ele foi posto no Rio, né, pra poder escapar da perseguição que tava vendo os bebês, entendeu? Então, e ele, quando ele foi colocado no Rio, ele foi colocado também como um símbolo de esperança. Então, quando ele dá essa modificada no Super-Homem e coloca um pouco disso, entendeu? Dá a transparecer, lógico, a gente tá criando, como o Douglas falou, um símbolo de esperança pra esse povo que não... Pô, tá na merda, né? Porque eles brincam muito com o próprio nome do personagem. Kal-El, ele quer dizer receptáculo de Deus. Tem essa lenda, né? De que a galera compara a história do Super-Homem com a história de Cristo e tal, não sei o quê. Isso. Tinha um colega meu de escola que o nome dele era Kal-El. Aí eu, bicho doido, Kal-El, pô, teu pai deve ser mó fã do Super-Homem, né? E tal. O meu colega, não, ele é judeu. Kal-El, mó pai. Engraçado que eu também conheci um Joel. Se ele passou no Nordeste pra alguma coisa, eu não sei, né? Tem o filho do Nicolas Cage também, né? Que é um grande fã do Super-Homem, que é, né, Kal-El. Caralho, isso. O Nicolas Cage, ele é fãzaço, né? Inclusive tem uma história que diz que o Nicolas Cage tem a primeira edição do Action Comics, né? Foi a primeira revista que apareceu pela primeira vez, né? O Superman. Uhum. Inclusive eu sei que a mulher dele obrigou ele a vender essa revista aí. Tá presente de dinheiro, né? Tá. Uma revista dessa tá valendo mais de 100 mil dólares. Caralho. O Daniel citou Maomé, não é Maomé, é Moisés. Moisés, Maomé. Moisés. Isso, né, cara? Os caras estavam atrás de grana. Eles saíram batalhando por várias editores e não conseguiram, cara. Quem pegou foi uma tal da DC, que era feita aquela exatamente com um coronel maluco da Primeira Guerra Mundial. Não, mas que na época já era DC, já, ou era... Era assim, a futura DC, entendeu, cara? Então, na verdade, era National Periodic o nome dela. Isso, verdade. Tinha várias revistas, né? Action Comics, Detective Comics. Além da revista Pulp, tinha aparecido... Gente, já tava rolando já o Tex, já tava rolando já o Flash Gordon, já tava rolando Dick Tracy, já tava rolando muita gente, cara. Gente. E o cara entrou com tudo. Você tem uma ideia, a primeira publicação, o Superman foi criado em 33, que foi a ideia, a concepção. Mas a publicação mesmo foi na Action Comics em 38. A famosa revistinha do Nicolas Cage, que já foi a vender. Que quando ele comprou, ela já tinha subido o preço. Quando ele vendeu, subiu mais ainda o preço. Caralho. Entendeu? Ela já tá chegando aos 300 a 350 mil já. Essas revistas, nessa época, elas tiveram um grande problema, porque boa parte do material, papel mesmo, foi doado por conta de esforço de guerra, cara. Exatamente. Então, uma porrada dessas revistas, pô, o número 1, de vários heróis falando, sumiram. Então, quem tinha, cara, e, bom, essa foi uma das revistas, pô, tá valendo milhares de dólares. Da última vez que eu li sobre as revistas mais valiosas do mundo, tava em primeiro lugar essa daí de Super-Homem, a segunda era do Batman, da Detective Comics, e a terceira, se eu não me engano, era do Hulk. Do Hulk cinza? O Hulk qualquer coisa, que a cor, até o pessoal errou a cor. Essa valorização das revistas que aconteceram, influenciaram até os anos 90. Eu conheço muito amigo meu, quando chegou muita revista nova no Brasil dos anos 90, começou a guardar, porque quando estourou essa bomba, aí, pô, vou começar a correr atrás. Hoje não vale porcaria nenhuma. É foda, né, cara? Mas dá pra forrar gaiola. É, exato. Pra quem tem hamster... Porra, eu já vi uma dessas. Eu não vou dizer quem tem pra proteger a pessoa, mas já vi. Então, eu sei. Cara, de sacanagem, tu viu uma Action Comics número 1 assim, cara a cara. E tu não tentou roubar, não? É, pô, e tu não. Não, tava no Invoker. Tava desarmado, né, nesse dia e então. Tal. Tava ficar muito bem protegido. Tava envolto de. Tava envolto de soldados de guerra do exército. Não, existem várias, assim, isso não tem não. Agora, quem bota pra vender é que valoriza. O problema é dispor pra vender. Você pode ter uma raridade dentro de casa, tá? Mas o problema é quem bota pra vender no mercado. Eu tô falando como colecionador, né? E outra, o seu item só se torna valor se você expõe ou se já vendeu algum item da sua coleção pra valorizar o seu serviço. O Nicolas Cage já é um colecionador conhecido já. Sim, entendeu? Sim. Então foi um dos primeiros que participou da Comic Con. Então por isso que a assinatura dele vale muito nos eventos da Comic Con, que nem do Tim Burton. E é um cara que realmente trabalha em função desse. Tanto é que o sobrenome dele, Cage, veio do Luke Cage, que é uma referência à Marvel. É um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem. Teve gente, principalmente nos períodos após-guerra, que revista era coisa do capeta, desvirtuava as crianças, sempre, deixava todo né? mundo sim, maluco. Sim, verdade. Foi, cara. Tem muita gente dizendo que as pessoas tinham como é que chama? Tinham virtuosidade, né? Desvirtuando sexualmente. Era uma confusão, ué, cara. Eu tenho uma história dessa. Meu pai, ele... Opa. Ele... Olha o horário, cara, olha o horário. Ele pode tinha uma revista em quadrinho do Batman, escondido, que meu avô, ele acreditava que essas baboseiras, né, baboseiras entre aspas, né, só serviam para alienar e estragar a mente dos jovens. Então ele não deixava que nenhuma revista entrasse na casa deles. Caramba. Então meu pai lia Batman escondido. Nossa senhora. Olha só a diferença, né, cara? Já meu pai gostava que a gente lisse, entendeu? Então, olha como é que era legal. Meu pai tinha Cruzeiro. Eu até hoje me arrependo de dar essa revista. A Block, versão original. Eu vi várias revistas da Ebal. Você tem uma ideia? Acho que talvez eu seja uma das poucas pessoas que eu, no meio com o trabalho, que tive contato com a John Carter, que acho que ninguém lembra, em revista da Ebal, cara. Não, o John Carter, ele foi inspiração, né, cara, pra todos esses cara, heróis e tal. Inclusive o Super-Homem também, né? Foi. O John Carter tem uma grande referência. O John Carter tem não só o Super-Homem, como também o Tarzan, né? Que é a parte do momento que tá ali, que também é de Garota do Bolso. E o Sargento Rock, cara, que pouca gente conhece, que é famoso também, Sargento Rock. Sargento Rock. Cara, Sargento Rock tá sendo publicado no Brasil, né, atualmente. Voltou, né, cara? É referente à guerra, né? Segunda Guerra Mundial. A Companhia Moleza. Sargento Rock era uma concorrente... Companhia Moleza. Era Easy Company. Era homenagem à Easy Company do Band of Brothers, meu camarada. Aí, o que aconteceu, cara? O Super-Homem virou símbolo de resistência, cara. Super-Homem, Batman, então todo mundo na guerra, cara. Aí que bombou mesmo. É, e ele tinha um detalhe que, assim, pô, seria muito fácil fazer um quadrinho do Super-Homem, ele simplesmente, naquele número, terminando com a guerra sozinho. O que não ia fazer sentido, porque a guerra ia durar anos e anos e anos. Então foi uma série de quadrinhos que foi desenvolvido pra aumentar a autoestima, tanto do soldado quanto da população. Então ele enfrentava o imperador do Japão, enfrentava Mussolini, ele enfrentava Hitler, entendeu? Em aventuras cotidianas. Então, pô, saiu aqueles vilões mais clichêsões pra entrar justamente os vilões do mundo real pra poder dar aquela animada, fazer pouco mesmo, fazer graça, fazer pouco mesmo dentro da cultura da época. Agora tu imagina isso aí se acontecesse aí hoje em dia, hein, mano? É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! As revistas na época da Segunda Grande Guerra, elas foram justamente focadas pra guerra. Fosse guerra. Porque, super-herói naquela época, não vendia. Porque muitos que compravam eram soldados, pra poder passar o tempo. E eles já estavam naquela tensão de guerra. Então, pra eles, aquilo ali não fazia muito sentido. É tipo você dar uma Bíblia pro ateu, sabe? Vamos dizer assim. Excelente colocação. Perfeito. Agora, só um comentário, gente. Você sabe que no Brasil, nos anos 40, o Super-Homem já estava sendo editado, né? Nos anos 40 já. Anos 40, pela famosa revista Lobinho. Lobinho. Sim, olha, pra variar, os caras comentavam cada gafe infernal. Porque sabe o que eu tô dizendo? Isso que foi um comentário. Eu tenho uma conversa que eu tive até com o Thiago Siqueira lá do Rapadura, cara. Que a gente comentava como é que o brasileiro começa a ferrar desde a tradução, desde o tempo primórdio. Como era o nome do Super-Homem? Carlos Edu. Charles. Edu, meu camarada. Nossa, caralho. Edu, bichão total. Edu, cara, você tem uma ideia. Chamava o Super-Homem de Edu. E tinha o medo que a turma confundisse Luiz Lane. Botaram Miriam Lane. Miriam Leitão? Lira Leitão, cara, mas pra variar, foram esses caras que criaram o Joel Ciclone, foi? Foi, cara. Ciclone. Olha, as traduções pra arrombar, cara, você tem uma ideia? Malvini, Pequenópolis. Olha que lógica. Então, e foram eles que fizeram a tradução fenomenal de chamar o Super-Homem de o Super-Homem, que agora estão começando a fazer aquela mania de internacional os homens, né? Porque você sabe que agora você não pode chamar Super-Homem, tem que chamar de Superman, né? Ah, pô, eu acho que na minha cabeça não entra esse negócio Superman e tal, não sei o quê. Sempre vai ser Super-Homem na minha cabeça. Mas eu até defendo os caras fazer isso aí, mano. Porque, por exemplo, o Batman, não traduziram o Batman. Não traduziram pra Homem-Morcego e tal, aí ficou Batman mesmo e pronto, cara. É, criou uma marca pra você já, né? É. Ah, mas peraí, Homem-Morcego parece um negócio de baile gay. Foi só... Com todo respeito, a turma, mas é pau mesmo, cara. Mas é. O Flash, não traduziram o Flash pra cá ou não? Não. Relâmpago! Só traduziram o nome, né? Joel Ciclone ali foi. Não, mas dá pra até se lembrar que Joel Ciclone foi um dos primeiros, né, cara? Então. Joel Ciclone é o Flash que tinha o pratinho na cabeça, né? Isso, exatamente. Faz parte do universo da DC, viu, cara? É extremamente importante. Agora, eu acho legal esse começo do Super-Homem. Agora é o seguinte: qual foi o perigo? Anos 40 para anos 50, os caras já começaram a não ter nada pra fazer, né? Aí começam. Os caras começam a botar pra quebrar. Aí começa a fazer. Ficaram 10 anos aí enrolando, né? Não, cara, os caras começam a botar Super-Homem, bota depois Super-Bicho, depois bota Garota de Aço, Superboy, mistura as coisas. Cara, teve até cavalo, né? Que isso? Cometa. Super cavalo. Tu sabe que eu já li um crossover do Super-Homem com aquele coelho do Nesquik, né? Tem! Foi o teu cagado! Caramba! Não vou mentir, não, que eu li essa revista do Quick. E assim, o Super-Homem ele foi logo mudando também de mídia, né? Porque ele passou basicamente por tudo, né? E pra rádio, tipo, né? E tal. É, ele passou pra rádio, teve programa de TV. Enfim, tiveram filmes e atores clássicos. Tem uma galera que acha que o primeiro filme do Super-Homem foi o do Christopher Reeve, né? Não foi. Não. Teve não. Seriado do Super-Homem, teve... Teve um Super-Homem dos anos 40, que foi, que se não me engano, que se foi, acho que um deles foi Max Fecha, que fazia também, trabalhava pra fazer Betty Boop, fazia o Popeye, essa turma bem clássica também. A Betty Boop é a cor do capeta mesmo. Não, mas não... Aí só um comentário. Então, esses caras fizeram Super-Homem dos anos 40, se não me engano, de 41. Cá entre nós, eu tô batalhando pra conseguir o DVD. Já tô vendo se eu consigo o Blu-ray, que não existe, né? Eu até... Cara, é uma qualidade incomensurável, cara. São histórias excepcionais, cara. Principalmente dos anos 40, entendeu, cara? Essas do seriado, né? Tá vendo? Foi do... Passava no cinema, certo? Mas foi com ele que que, digamos assim, que credibilizou. Até o Super-Homem, o desenho do West, o Super-Homem era diferente do gibi, mas a qualidade, você vê assim, caramba, cara, isso é dos anos 40. Seria até um pouco superior ao trabalho que aconteceu, que a Disney fez, da Branca de Neve. Se não me engano, foram 16 capítulos. Você tem uma ideia? Na época, cara, os caras gastaram um torno de, como se fosse hoje, quase $1 milhão pra cada episódio. Gastaram $50 mil. Caramba. Caralho. Ah, sim, aquela animação que tinha o S do Superman, né? Isso. Só com o fundo preto, não é isso? Exato. Exatamente, eu cara. Sei muito bem, eu sei muito bem. É lindo aquilo, é lindo, é cara, lindo. Olha, passou anos, porque eu sobrevivi à Liga dos Amigos, à Liga dos Super Amigos, certo? Eu sobrevivi, certo? Tu ainda tem a tua carteirinha, Jovem? Tu ainda tem a tua carteirinha, pô, do clube. Quem foi que disse que eu tinha essa carteirinha? Aí você escrevia a cartinha, dizendo que queria ser da Liga dos Super Amigos, aí mandava assim, os Super Gêmeos ativaram a sua carteira, puta que pariu. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem. Mas nos anos 40, cara, já tinha desenhos de qualidade, né? O Pica-Pau, Pernalonga, tudo é dos anos 40, né? Por aí. Mas esse do Super-Homem, minha camarada, o Daniel tá aí pra provar, cara. É Daniel, né, meu? Douglas, desculpa, Douglas. Nib. Tudo bem. O Nib. Cara, é insensível. Excepcional, cara. Excepcional trabalho, cara. Pode, quem quiser pesquisar, correr atrás, baixar na internet. Não, eu vi num documentário, assim, passou cenas, né? Claro, ia mostrar tudo. Assim, é surreal a qualidade pra época que foi feito, cara. Bate de frente com muito desenho que é feito de qualquer maneira hoje em dia. É um pássaro, é um avião. É o Super-Homem! O Super-Homem! Eu só fui ter um action figure do Superman depois de velho. Foi a minha atual namorada que me deu, por isso que eu amo ela. Aí, a média. Pois é, tem que fazer a média. Vista na mulher, rapaz, bote, traça o altar, cara. Não... Aí só o Nimbi aparecendo no fundo assim, aí fazendo aquela parada do Didi com a boca assim. Chá comigo. Pô, assim, eu fui um pouco no contrassenso. O meu primeiro action figure, assim, de personagem porradeiro, foi o Capitão América, cara. O Super-Homem que eu tive era daquele do desenho que passava na Globo, cara, da Liga da Justiça. Que a capa ela era de tecido e tinha como se fosse um arcozinho que você colocava no pescoço do boneco. Cara, só um minuto. Esse aí, se não me engano, é da... Isso aí deve ser, se não me engano, é da Grow, né? Isso, não, eu não tenho certeza agora. Você está com ele? Não, não tô. Cara. Então, cara, te prepara pra se rasgar. Tu não imagina o preço dessa porra como tá agora, cara. Cada peça tá em torno de R$700, cara. Cara, isso, preço cara. De Hot Toys. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! O Super-Homem foi tão importante, cara, que eu digo o seguinte, porque se vocês olharem bem, muitos personagens que a gente conviveu na infância, e alguns que foram da minha infância, foram oriundos do Super-Homem. Bionicão, lembra do grande Bionicão? Uhum. Falcão do Bionicão, o Homem-Pássaro, Space Ghost. O Homem-Pássaro! Tudo isso tinha pezinho do Super-Homem, cara. Tudo aí foi a influência do Super-Homem, que quer queira ou quer não, a turma da Hanna-Barbera é extremamente oportunista, né? Desculpem os fãs, Goku. Goku também, né? Goku também, ah, exato. É uma inspiração. É uma inspiração do Super-Homem. Dragon Ball, uma série muito bem bolada, cara. O Brasil teve um clássico muito tempo atrás na televisão. Não, além do Didi, que o Didi foi um grande. Melhor Super-Homem, cara. Cara, tu morri de rir, cara. Não fala não, que quando eu lembro, cara, eu começo a rir, cara. Achava legal que ele fingia que pousava e ficava dando uns pulinhos, né? Com a mão na cintura, assim, pro lado. E pior de tudo, cara. Ele chegava pro Dedé. E aí, morcegona? Cara, não sei como é que os Trapalhões não fizeram o filme dessa porra, cara. Puta que pariu. Talvez por direito, cara. Eles fizeram até do Star Wars. Não se esqueça disso. Planeta do Macaco também. Filhos dos Macacos, os Trapalhões da Guerra dos Planetas. Super-heróis que eu acho que demorou, cara. Talvez eles não já estavam. Como é que se diz já? Pô, cara. A curva descendente que tinha, né, cara? Ia ser espetacular, cara. Liga da Justiça, os Trapalhões. Fala não, cara, porque, porra, quando eu paro pra ver minha filha assistindo Zorra Total, eu falo, coitada. Ela não, não sabe que é comédia. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! A gente tava falando muito de boneco, assim, merchandising, o Super-Homem, ele gerou... Peraí, mas só avisar que se ficar falando boneco, o jogo desliga. Fala action figure. Vamos explicar mais uma vez. O fela da puta vai, se lasca do artista, se lasca todinho pra cortar, moldar, fazer. Vamos mais isso. Sabe como, pra fazer, por exemplo, o Christopher Reeve que eu tenho, da, do Art Toys? Eu, o Christopher Reeve? É tamanho natural? Tem. Tem, não. Tem o do... Eu tenho da edição especial que saiu. Ah, a primeira vez que eu fui na Art Toys, cara, quando eu vi essa estátua aí do Christopher Reeves, eu... Caralho, bicho, não é possível, cara. E é perfeito, cara. É muito foda. Os caras perderam 2-3 anos negociando com a família pra poder usar a imagem de 78. Negociando. E praticamente todos os direitos vai pra família. E saiu numa capa, você tem uma ideia. A caixa do Super-Homem, eu acho que é mais cara do que a própria figura. Porque o trabalho de... E outra, homenagem a Christopher Reeve, homenagem posta ao Christopher Reeve. Tem um detalhezinho, um trabalho de cuidado, o nível que eles tiveram de cuidado foi enorme. Aí vai um fela de uma puta, chega e diz que é boneco. Pô, foi boneco. Aí tu bate de coração, porra, isso é uma estátua móvel ou action figure. Meu irmão, tem colecionador que já tá chorando, cara. Porque eles vão lançar todas as armaduras do Super-Homem, possivelmente tudo em metal. Todas as armaduras do Super-Homem? Desculpa, gente, todas as armaduras do Super-Homem. Pelo menos a gente sabe que não é muita, né? É, mas o Super-Homem teve armadura, viu? Se não me engano, sim, teve. Sim, sim, teve. Teve quando ele morreu, ele usou uma armadura lá de Krypton, cara, quando ele teve aquela... A roupa preta. Exato, porra. A roupa gótica dele. É a do... da morte e o retorno do Super-Homem. Saiu de cabelinho curto e voltou de cabelo de Yuppie, cabelo grupo. De cantor de sertanejo. Voltou, ele virou, voltou com mullets, cara. É, ele voltou com mullets. Estilo cortado, né? Detalhe, viu? Sombra nos olhos, que se olhar assim, caralho, botaram sombra nos olhos. Foi quando eu me revoltei e joguei minha revista tudo fora. Sério mesmo? Oh, eu me falei... lembro que depois da morte, cara, que as edições dele saíram até com metalizado, né? Foi. Eu achava virado aquela época ali do Superman. Saiu até no Jornal Nacional, né? William Bonner lá. Eu hoje, Super-Homem. Mas, cara, pode falar uma coisa contigo. Cara, eu acompanhei a crise das Finitas Terras, cara. A gente sem dinheiro. É, trabalhando pra fazer, limpando jardim, meu irmão mais novo, limpando jardim, entregando leite, porque eu não tinha mesada, né, cara? As necessidades de casa eram muito restritas, né? Pegava o dinheiro que sobrava do troco do cigarro do meu pai fumava. Porque, caraca! É, porque foi isso que levou meu pai a morrer, porque meu pai fumava 4 maços de cigarro por dia, meu camarada. Era uma chaminé ambulante. Aí o que acontece, cara? Então, a gente comprava as revistas, a gente expectava. Sabe aquele desenho padrinho pequeno, curto, que hoje, por exemplo, minha filha não conseguiria conceber, ela diria que era um mangá, certo? Como ela olha mesmo, diz que isso é mangá. A gente conseguiu comprar todos os apêndices, que todas as séries que saíram em volta da Crise da Infinita Terra, cara. Foi pra gente, na cabeça da gente, foi um épico. Aí tu quer comparar a Crise das Infinitas Terras com a morte do Super-Homem? Tem a dó, meu camarada. Não, e que outros, assim, editoriais que foram... que marcaram a história do Super-Homem? Cara, eu acho que o primeiro, pô... porque, assim, a Crise nas Infinitas Terras... eu achei, mano, na primeira vez que eu li ela, eu achei ela uma leitura, vamos dizer, bastante complexa, cara. Eu li ela, sei lá, eu devia ter 10 anos, mais ou menos. Pra você entender o contexto todinho do que tava acontecendo, cara, eu achei pesado pra caramba. Acho que por isso que talvez na época eu não curti tanto Crise nas Infinitas Terras. E já a morte, como era, vamos dizer, foi em 1992, né, eu acho. 92, 93, se não me engano. Pois é. Por aí. Já era uma coisa mais light, sei lá. Eu me lembro que começava o apocalipse saindo do laboratório e arregaçando a cidade toda, né? Oh, ele arregaçou a liga aquela Liga da Justiça, cara. Acabou com todos eles, cara. Porra. Matou, inclusive, a personagem brasileira, porra. A Flama. Flama Verde. O Crise nas Infinitas Terras, ele reuniu vários universos paralelos, né, cara? Não, juntou tudo, cara. Juntou todos os heróis, né? Eu não sei se foi intencional do roteirista, no qual eu não me recordo agora quem foi. Ele seguiu muito bem o padrão da Detective Comics, que é pegar traços, né, do próprio conhecimento científico para embasar sua história. E, assim, a ideia dos infinitos universos que existiam e como eles foram criados, né, da forma que eles colocaram ali, faz sentido em pelo menos duas teorias que foram fundamentadas décadas atrás. Isso. Eu guardo essa história, né, a Crise nas Infinitas Terras, com certo carinho, porque dentre todas as histórias que me inspiraram ela, foi uma a me impulsionar a cursar física. É porque é a teoria das supercordas, né, dos universos paralelos, a famosa também. Teoria que bate toda hora, vira e mexe, virou piadinha, mas é uma coisa séria, da turma do Big Bang Theory. Você tá falando quem foi, cara? Foram dois caras, um escritor renomado, que fez o escreveu o roteiro, que foi o Marvin Wolfman, e o desenhista, meu camarada, é o clássico dos caras, Jorge Pérez, isso. Entendeu, cara? Então os caras, é o seguinte, ninguém tinha coragem de arrumar a casa. Pagaram uma boa grana pro cara escrever e pagaram uma boa grana pro desenhista. Os caras emergiram do tal jeito que ficaram praticamente uns 6 meses focados só nisso, cara. Não podiam fazer outro tipo de trabalho, porque eles simplesmente alinharam todas as bagaceiras da DC. É mais ou menos, o que os dois fizeram na Crise da Infinita Terra foi um grupo hoje que fizeram os 952, você tem uma ideia. Enquanto os 952, que o impacto foi menor, mas foram várias pessoas que fizeram, talvez com mais, um pouco mais de gestão, dois caras fizeram a Crise da Infinita Terra, cara. Então, não pensa assim, foi um trabalho filha da puta, meu irmão. Muito pior, cara, porque como a gente citou por altos, o universo DC era mó bagunça, pô. É como a gente, os caras lançavam, sei lá, o super cavalo, né? Ele aparecia com 3 patas. Cavalo, o macaco. Vai virar filme pornô, meu irmão. É, e aí depois o pessoal diz, rapaz, mas o que foi que aconteceu com o super cavalo? Porra, ele tava por aqui, não sei o quê. E o universo desse era cheio dessas pontas soltas, né? Chama super cavalo, pô. É medo. É porque ele foi, na verdade, um super trote. É um pássaro. É um avião. É o super-homem. O super-homem. Nos anos 2000, começo dos anos 2000, teve uma série, cara, que eu fiquei encantado. Lois e Clark. Porra, estamos falando por enquanto de HQ, depois vamos falar de filme. Foi a Entre a Foice e o Martelo, cara. Ah, que isso. Se o super-homem... Exatamente, da título original. Se ele tivesse ido pra União Soviética, como seria, cara? Isso aí foi uma ideia fantástica, cara, que eu vi da primeira vez. Agora, me decepcionou um pouco, cara, um pouquinho só, quando eu comecei a ler essa revista, porque é o seguinte, o que é que aconteceria se o super-homem caísse na União Soviética e tal? Eu achei que ia ter uma mudança na personalidade do super-homem, só que, não, ele continuou o mesmo super-homem que era se ele tivesse caído na América, continuou com a mesma personalidade. Eu achei que eu ia ver um super-homem mais pauleira e tal, não sei o quê. Mas isso daí, filosoficamente, é comprovável por causa do seguinte. Aí eles não utilizam a ideia da tábula rasa, né? Onde que a pessoa nasce sem personalidade, sem nada. Ali, na verdade, eles usam justamente o contrário. É como que a personalidade do indivíduo, né? No caso do super-homem, lidou diante às situações que ocorreram ali, né? No caso, na União Soviética. Um detalhe interessantíssimo aí foi que ele não precisou usar a força super pra conseguir colocar as suas ideias. Eu achei isso daí sensacional, cara. Porque a primeira coisa que você pensa, assim, que do Superman entrar num lugar onde que é dominado a mão de ferro, é que o homem de aço vai dominar a tudo com seus punhos de aço. Ele chega lá na América tranquilo, né? Salvando a galera e tal, não sei o quê. Da mesma forma que você tem um super-herói bandido que carrega na linha tênue, que pode se tornar um vilão que nem o Wolverine, que no filme ficou fantástico, você tem um super-herói paranoico que qualquer hora ele pode virar um serial killer como o Batman, você tem um cara como o Capitão América que, por mais que você queira, o cara não vai mudar a índole dele. É verdade. Então, por isso que eu gosto como referência de super-heróis clássicos, tanto Super-Homem quanto o Capitão América. Eu tenho um carinho muito grande pelo Capitão América porque ele é um herói clássico, cara. É um líder nato. E ele não vai se corromper por qualquer coisa. E o Super-Homem, mesmo indo pra União Soviética, continuou sendo o Superman. Entendeu, cara? E mais que por isso que tem aquela brincadeira do Batman quando paga na Liga da Justiça, né, cara? Que ele chama o Super-Homem de escoteiro. Ah, é. Eu ia perguntar exatamente isso pra vocês. Porque vocês não acham que essa, vamos dizer, a característica mesmo do Superman prejudica ele um pouco? Porque eu conheço gente que não gosta muito do Superman por causa disso. Porque diz, mano, Superman é o escoteirozão azul e tal. Toda revista ele vai estar fazendo... Vamos dizer, não tem aquela parada de surpreender o cara porque ele, entre aspas, seria previsível, alguma coisa desse tipo. Ele até brinca também no Cavaleiro das Trevas, né, isso aí. Ah, não, o Super-Homem entra de peito inchado, né, na Batcaverna e tal. Aí se fode e se arromba todinho lá dentro. Ah, pra eles, pra essas pessoas, você pode recomendar duas leituras. Né? Uma muito nova, que é a Superman Solo, que é como que a população enxerga o Superman. E um crossover, que é bem curtinho, mas... E é até... um pouco bobo, mas exemplifica bem o que é o Superman, né? Que é o Superman / Gen 13. Sim, eu me lembro desse, cara. Caralho, exatamente essa história do que as pessoas, de como as pessoas olham o Superman, né? E como ele realmente reage, como ele realmente é, né? Porque todo mundo pensa dessa forma, ah, ele é o bobão, não sei o quê. Mas, cara, imagina só um cara que consegue partir o mundo com um espirro, sendo um cara totalmente instável. Como é que as pessoas viriam ele? Ele é uma bomba atômica ambulante. É. Se ele não tivesse um controle rígido do que ele é, ninguém teria confiança nele. De tanto que nos quadrinhos sempre mostram que quando ele sai do controle, nem que seja por um pouquinho, as pessoas ficam com um puta cagaço, sabe? De tanto que existe, né? Ou pelo menos existia, não sei se eles vão repetir isso daí nos 952, porque achava isso daí genial. Existia um esquadrão anti-Superman do governo dos Estados Unidos. Exato, que era... Cadmus. Não é o Projeto Cadmus, não. Não? Não. O cara já pensava num sistema de proteção dele, assim, nos anos 90, né? Sim. Só que existe um... Tanto que ele, aquela coisa toda. Que era a base... Todas as armas desse exército anti-Superman são a base de Kryptonita, pra você ter uma ideia. Então, tipo... E eles só entram em serviço quando o pessoal que monitora o Superman percebe que, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma revista agora, que eu não lembro qual é o número, que ele luta contra o Galhofeiro. Não sei se vocês conhecem. Contra o Galhofeiro e mais um outro. Só que esse outro, ele consegue ler a mente. Então ele meio que manipula mentalmente o Superman, mesmo que seja por alguns segundos, sabe? Para o Galhofeiro conseguir agir. Então, o que acontece? O Superman fica meditando, sabe, pra conseguir manter o controle do corpo e consegue derrotar o Galhofeiro. Só que nesse meio tempo, né, do Superman sendo controlado mentalmente, aparece esse esquadrão anti-Superman. Porque, tipo, detectam que ele ficou maluco e o pessoal vai pra cima. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! Quer ver um outro que me assustou muito, um gibi, um HQ que eu já li há um tempo atrás e passou agora em animação, que é o Super-Homem contra o Elite, com o Batalhão Elite. Lembra disso, aí, cara? Nossa, a animação disso também é maneiríssima, cara. É muito cara, boa. Só que a animação pegou leve, né? Porque no gibi ele mata. É, porque... No gibi ele mata, é. Porque o Super-Homem ali dá um murro no cara, né, bicho? É porque não, ele também... É que ele eu não tenho certeza agora, que eu não lembro agora com detalhe. Vou até catar, sabe? Porque quando eu li. Vou contar uma história triste pra vocês. Vamos lá, a música do Hulk. Agora. Eu tenho duas do Hulk. Bota aí no fundo aí. Vamos lá. Eu tive duas crises na minha vida em relação a HQs. Quando juntou eu e meu irmão, desesperadamente, nós estávamos terminando o segundo grau, né? Desesperadamente juntamos a Crise das Infinitas Terras, o Cavaleiro das Trevas Clássico, tudo, juntamos tudo aqui, tudo quanto é gibi que agora é idolatrado, HQ, nós tínhamos e botamos numa caixa de plástico, que era de ração R2 que meu pai tinha trazido do quartel. Todas elas embaladas no papel, papelão, que plástico naquela época era caro, vamos dizer assim, né? Porque não tinha tudo. Todas no papelão, jorado, classificados por ano e por bandeira, Super-Homem, Batman, tudo arrumadinho, padrão. Por quê? Quando ele chegou no momento, meu irmão foi pra mãe e eu fui pra marinha, né, cara? Fui pra academia da escola naval. Então, aí, vamos lá, pra que lado cada um vai, eu fui, né? Como eu fui na frente, meu irmão, fiquei, você é o fiel depositário dos gibis. Aí, o que aconteceu? Eu depositava na conta do meu pai pro meu irmão comprar alguns HQs, que quando eu vinha de férias, meu irmão já tinha guardado separado pra mim, né? Já tava separado, já fazia esse trabalho legal, né? Beleza. Eu comecei a trabalhar, voltei a navegar e tudo mais. Meu irmão foi pra mãe. Estou voltando tranquilamente de férias. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mamãe, mamãe, mamãe, mamãe. Você sabe que o pior inimigo de maquete é empregado e o segundo maior inimigo é mamãe. Aí eu tô chegando em casa, mamãe, cheguei assim. Ô mãe, cadê a nossa... Cara, Gibi, aquele bom de revista velha. Falei, ai, coração. Aí eu tô sentindo o braço formigando, né? Não, cara, foi a primeira vez que eu senti que o coração ia bater. Eu falei, o que foi que a senhora fez, mamãe? Minha mamãe querida, que eu não posso nem xingar a senhora que não tô me xingando. Virou pra mim. Ué, eu peguei aqui na igreja, precisou de doação lá pro orfanato. Eu dei tudo! Nossa, olha só, cara. Orfanato, rapaz, fez um dinheiro, orfanato. Não, cara, eu li assim, não, calma, antes, força, eu liguei pro meu irmão. Mano, e foi, cara? Mamãe jogou 5 anos de nossa vida no orfanato. E puta, ele na mãe. Puta que pariu, corre, Júlio, corre, vê se tu salva, cara. Aí, beleza, onde é que é o orfanato? Não, você vai na rua tal, não sei quem tá. Meu irmão, não tinha nem carro na época, corre, vai, pega onde, desce, não quer, leva um chute. Era um favelão do caralho, meu irmão, entrei lá, aquela porra. Quando cheguei... Boa tarde. Boa tarde. Sua filha do Dona Vilma. Olha, tá o meu... A Cavaleiro das Trevas se vira de cueiro pra menina. Ah, caralho. Eu já fiquei assim. Aí no outro lado, minha crise da infinita terra na frente. O menino pegando e fazendo... Tu é doido, mas chega, eu fiquei arrufiado agora. Olhei pro lado e falei assim, detalhe, Cavaleiro das Trevas, primeira edição, capa dura, viu? Aí eu olhei, foi a primeira edição que saiu. Eu olhei pro lado e olhei pro outro. Eu vou fazer o quê? Se eu bater nessa mulher, eu vou ser preso. Se eu bater nessa mulher... Eu vou ser preso. Eu olhei pro lado e voltei. Quando eu volto, tá uma pilha de lixo assim, pegando fogo. Outras partes das revistas, cara. Tá, mas foi sacanagem do orfanato. É, tocaram fogo só pra escrotizar. Eu, voltando pra mais moderno, tempo mais próximo, eu ainda continuei comprando meus DVDs depois de velhinho, né? Eu comprei toda a série da Heavy Metal completa, Super-Homem Comando Elite, A Força e o Martelo, toda aquela linha Time, aquela linha Túnel do Tempo que tinha do Batman do Super-Homem. Lembra dessa série que saía? É nada, eu tenho aqui também. Gente, não tô. Eu tinha 4 estações, cara, 4 estações americanas. Puta que eu merda. 4 estações também, isso. Errado pra caralho. Americana! Aquela... edição, aquele edições zero que saía do, como é que chama, cara, aquela história do Parallax, lembra, que saiu de trás, Zero Hora. Nossa, aí eu tinha guardado e tal, tudo direitinho. Então vamos lá, Heavy Metal, Zero Hora, algumas revistas do Batman do Túnel do Tempo também, então tudo separado e tal. De vez em quando, assim, vou fazer aquele momento intelectual de igualdade. Você sabe o que é esse momento intelectual de igualdade? Você vai pro banheiro cagar, que todo mundo fica igual quando vai pro banheiro. Pode ser rico, só milionário, inteligente, todo mundo é igual dentro do banheiro. Então o único momento que você para pra ler com tranquilidade que ninguém te liga é no banheiro. Então, era, eu ficava na entrada do banheiro próximo, separado. Obviamente que eu limpava a mão antes pra destruir ele, pra não ter problema falar, caraca, meu irmão, teve o meu divórcio. Aí que aconteceu, cara? Aí eu, o negócio ficou feio, eu fui embora de casa, né? Quando eu fui pra casa, quando eu cheguei em casa, aí meu irmão já tava separado, comecei com ele. Meu irmão virou pra mim. Júlio, cara, as tuas revistas. Eu falei, não. De novo não. Tu perdeu agora pra mamãe, vai perder pra tua ex-mulher. Quem disse que ela deixou entrar no apartamento? Ah, não. Aí eu conversei com ela e tal. Não, vou deixar algumas revistas pra você. Eu falei, tá bom. Vamos deixar, né? Vamos ver o que ela vai fazer. Ela sabia que eu tava. Tá bom, tenho, negociei, separação pra lá, separação pra cá e tal. Consegui transferir algumas revistas que eu assinava, que era no caso da Veja e a National Geographic, né, cara? Eu também era assinante da National Geographic e separava, então ficava as HQs em cima e todas as National Geographic embaixo. Fica até um negócio bonito nesse armário que eu tenho, né? Que ela levou. Liga de espaçar. Meu camarada, quando eu chego no chão, no piso, na sala, só as National Geographic, cara. Uma puta levou todos os meus de mim, cara. Inclusive minhas heavy metal, eu não sei pra que ela queria, cara. Se você tinha algum trauma... Provavelmente ela sabia o valor que ia ter hoje. Cara, eu não sei, cara. Mas ela levou, cara. Aí, depois que separou e tal, como eu tive filhos com ela, então não tenho mais contato, cara. Mas eu juro pra você, ainda quero fazer uma pergunta. O que foi que ela fez com as revistas, cara? Eu só falava dar um recaído, mas juro, cara, então só, depois disso, cara, só, eu não tenho mais praticamente mais nenhuma aqui, cara. Se um dia você ia ver andando de camaro amarelo, você já sabe o que aconteceu. Filha da puta! Milionário! porra é aquilo chamado apocalipse, cara? Ah, é o bicho mais apelão de todos, né, cara? Cada vez que ele morre, ele volta mais resistente àquilo que matou, né? É, isso daí me lembra um certo Goku e os Saiyajins, mas tudo bem, vamos deixar isso. Foi. Quando eu olhei assim, teve até meu irmão na época já gostou de curtir e falava: essa porra é Dragon Ball. Eu falei: não é não. É! Cala a boca, moleque, você não sabe o que tá dizendo, não. Ele só errou a ordem das palavras, né? Ele tinha que falar, Dragon Ball é essa porra. O que aconteceu? O Apocalipse, cara, eles querem criar um super, ultra, mega vilão e não colou, cara. Não colou, cara. Na época eu lembro muito bem no grupo que eu trocava, conversava ideias, na verdade não trocava e-mail, era telefone, né? E a turma sempre trocava assim e falava, porra, isso aí não foi legal, cara. Isso aí não foi um super-herói que impactou, cara. E tanto é que não é muito tão respeitado por todos até hoje, né, cara? Porque o Apocalipse, ele foi parido e era, na verdade, uma arma biológica kryptoniana. Quem criou foi um antepassado do Jor-El, né? Ele. Antepassado seu? ele como vilão, ele não funciona porque, pô, independente dos vilões do Super-Homem, com exceção de alguns, né? Ele normalmente são vilões que prezam pela super alguma coisa, super força, por exemplo, alguma coisa assim, sobre-humana. Eles são vilões que têm profundidade. Então o Apocalipse não é um vilão que tem profundidade nenhuma. Eu acho que não pega por causa do design, mano. O design do cara é muito paia, mano. Puta que pariu. Aqueles espinhos ali, mano. Puta merda, mano. É aquela fase, é a fase preguiçosa do artista, cara. Tu pega o Apocalipse da DC e tu pega o Apocalipse da Marvel, mas eles tiveram um cuidado maior na Marvel pra fazer. Não queira comparar, né? Eu acho que até é um absurdo, cara. O Apocalipse da Marvel é inteligente. Pois é, cara. Não queira comparar. Eu admiro o Apocalipse. É totalmente diferente, viu? Até não tem. Vocês têm uma ideia? Tô falando mais ideia do design do cara, né? Não sei o quê. Não, mas agora eu vou falar uma coisa com vocês. Você tá falando do Apocalipse. O Apocalipse da Marvel, ele é tão complexo que até agora ninguém teve coragem de fazer uma action figure do Apocalipse, cara. Os caras estão com medo dele aparecer mesmo, né? Não é questão de fazer, não. É fazer merda, cara. Você pode ver que tem certos vilões que a turma tem certa receio de fazer, cara. Eu tava conversando com o pessoal do Fórum da LinkedIn e eu fiz esse questionamento. Porra, por que os vilões da Marvel não aparecem? É porque o cara respondeu que tem ninguém que tem coragem de fazer. Em compensação, os vilões da DC, meu filho, tem de rodo. Porque, vamos falar a verdade, vilões é Marvel, mocinhos são DC, cara. Porque um super-homem não tem como superar. Um super-homem é um Batman da vida, cara. Que são emblemáticos, cara. São muito fortes, cara. É um pássaro, é um avião, é o super-homem. O super-homem Christopher Reeve, ele marcou tanto que o primeiro filme, né? Na verdade, eles gravaram o primeiro filme e parte do segundo. Exato. Eles tiveram um orçamento de 100 milhões e o orçamento estourou, né? Mesmo assim, o filme fez sucesso absurdo. Entendeu? Já pediram para um segundo filme, entendeu? E marcou o Christopher Reeve. O Christopher Reeve, ele é o perfeito. Por quê? Ele consegue fazer um Clark Kent, que ele parece realmente bundão, desajeitado, entendeu? Ele parece ser mais frágil e consegue impor quando ele tá fazendo o super-homem, entendeu? Então, pô, por mais que, não é só o efeito óculos e roupinha diferente, entendeu? Outro, você nota a diferença de interpretação, cara. Nota, cara, a postura do cara fica diferente, bicho. Quando então, você vê, por exemplo, o Clark Kent do Christopher Reeve, ele tem ombros caídos, olhar abobalhado, cabelo arrumadinho, ele tem barriguinha, se você olhar tem hora que ele tá fazendo barriguinha pros caras, então quer dizer, você olha pro cara, pô, barriguinha. Você é um nerd. Quando eu tenho um barrigão, o cara tem barriguinha. Então o que acontece? O cara é nerd, Aí quando ele entra no super-homem, ele tá de peito aberto, levantado, olhando, com um olhar de super, eu sou superior a você, você olha na hora, cara. Cara, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Sala lotada. Cheguei atrasado, eu com meus irmãos e mais. Foram no tempo que irmão mais velho, com 15 anos, carregava 10 meninos. Agora eu não posso sair com a minha sogra pra levar uma menina. Que na realidade hoje. todo mundo voltou feliz. E saímos de meio disso, chegamos de 5 horas, 7 horas da noite. Por quê? Porque a gente foi pegar outra sessão. E o filme era grande, cara. Dublado. O primeiro filme não entendi quase porra nenhuma, tive que assistir outras sessões pra começar a entender o super-homem, pra mim foi muito impactante. E você olhava, cara, naquela época já era endosado, que é como até hoje, imagina como era naquela época, né? Os efeitos especiais eram insuperáveis, tanto é que... Ganhou o Oscar, né? Vocês têm que lembrar, né? Ele bateu de frente com o super-homem bateu de frente com o Star Wars, cara. Os efeitos especiais na época, a turma falava tão bom quanto talvez superou o Star Wars. A turma do Richard Donner trabalhou muito pra fazer aquele filme, cara. Não, o Christopher Reeve, você tava falando aí de postura e tal do cara, o Christopher Reeve, cara, ele teve recebeu dicas do cara que interpretou o Darth Vader, né? O David Prowse. David Prowse, era o treinador dele. Tava bem treinado, né, cara? Primeiro filme, né? Ele a história dele foi escrita simplesmente por Mário Puzo, cara. O cara que fez o Poderoso Chefão. É, e tem o Marlon Brando, que é o Poderoso Chefão no filme. E que é, sim, o pai do Marlon Brando. Não, o Marlon Brando, cara. O Marlon Brando ali, ele recebeu 4 milhões, cara, pra fazer 10 minutos de filme. Naquela época ali, o Marlon Brando era hipervalorizado, cara, em Hollywood. É demais, cara. O Marlon Brando é... O Marlon Brando é que seria agora o Ian McKellen, que faz o Gandalf agora. Sim, Coringa. Sim. Você precisa de alguém pra botar pra fuder, chama esse cara, entendeu? Que eu acho até que os caras, o Nolan e tal, eles acertaram que é colocar atores com credibilidade, né? Pra colocar no, pra atuar no filme e tal. Mas aí, quem era o diretor? Richard Donner, cara. Richard Donner. Já tinha moral lá nos Estados Unidos. Richard Donner, ele fez o Máquina Mortífera, o Goonies. É, mas só uma dúvida que me surgiu agora, o filme realmente foi muito bem feito, do Super-Homem, o primeiro e tal, a equipe de produção. Só que, vamos dizer, isso foi, vamos dizer, coincidência, ou isso foi um esforço da DC, foi um esforço do estúdio de deixar o filme tão grandioso assim. Foi o Warner. Foi da Warner. Foi o Warner. Uhum. O Warner comprou os direitos e fez um trabalho bem feito. Porque ele já tava precisando de um filme. Porque é o seguinte, eles levaram uma tabocada da eu não lembro qual da distribuidora do Star Wars, eles levaram uma tabocada da porra daquela tabocada. E eles apostaram pesadamente no Super-Homem, que tanto é a produção do Super-Homem é de 77. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! E agora, cara, não tem como não falar do filme do Super-Homem sem falar de John Williams, cara. Nossa, cara, ele marcou a trilha. Eu não consigo assoviar outra coisa ou lembrar assim de cabeça que não seja aquela abertura do Super-Homem. Cara, é, cara, não tem como o cara não ficar arrepiado, cara, quando o cara escuta aquele... O cabelo. Eu lembro disso toda vez que alguém liga pra mim, sabe? É mesmo, cara? É, somos os dois. Agora, eu vou te falar com sinceridade, cara. Ela é uma música que quando você ouve faz bem, cara. É? Sim, é. Sim, é uma música que faz bem, cara. Quando você ouve uma música. É diferente, por exemplo, você vê a música do Império Star, é do Império do Império, a Marcha do Império. Pam, pam, pam, pam. É uma música aquela... imponente, né? E tal. Não, é a música do Fudeu. Eita porra! Aí quando você ouve a música do Super-Homem, eu falo, caralho, é Super-Homem. Quer dizer, lá já levanta a moral, cara, que Super-Homem. Por mais que aquele acha ou não, é um super-herói positivo. Aí você pega as músicas do Batman. Não, as músicas do Hans Zimmer, cara, são músicas escuras, cara. Você sente a escuridão na música do cara, bicho. Aquela música Why So Serious do Coringa, cara, você passa mal. Aí quando você pega o John Williams, a música do Super-Homem não tem uma boa mensagem. Não, e quando começa o filme que vem aquele letreirozão... Aí Warner Bros. Apresenta. Aí começa tum-tum-tum-tum. Puta que pariu, cara. O cara fica... Tá aí o filme, foda, que pode, cara, ser velho que for, mas acho que merece. Botar mesmo que seja, meu Deus do céu, me perdoe, 3D, só pra voltar aquele efeito do cinema, cara. Passar esse filme no cinema com todo aquele som que tem direito, cara. Porque o que aconteceu? A gente não vai ter essa imagem de beleza e de luz que a gente vai ter nesse filme novo do Super-Homem. Esse filme que ele tá fazendo é tio Nolan. Vai ser outra visão, né, cara? Não vai ser uma visão talvez bem atualizada daquela que a gente tá precisando. Porque... É, uma visão mais humana também, né, do personagem. Exato. Anos 78, eu tava lembrando, o Paraíso tava em crise. O mundo... De novo! Olha só. De novo. É, não, porque veja só. O Super-Homem surgiu na época da uma série de crise perto da Segunda Guerra Mundial. Aí, isso, 78, na depressão, né? Na depressão. Quando chegou agora, 78, tava tendo a crise do petróleo. Os Estados Unidos estavam faltando com tá tendo aquele problema de imagem dele. Perderam pro Vietnã. Aquela confusão do Vietnã. O Vietnã tava rendendo, cara. 78 tava rendendo. Fizeram aquela cagada do Ian Gates. De repente, tu vê uma imagem do Super-Homem legal. Watergate. Tem aquela confusão toda, aquela tristeza toda, aquela confusão de todo lá. A situação do Irã, a embaixada do Irã. De repente, entra um super-herói positivo, cara. Levantando moral. Dizendo pra todo mundo, porra, o cara. O filme, cara, faz bem, cara. Tu assistiu o Super-Homem, faz bem, cara. Não, e o Christopher Reeve, cara, ele é carismático no level máximo, né, cara? Você olha pra ele, cara, Super-Homem. Não, cara, ficou marcado, cara, até hoje. Não, e fala que nos bastidores ele não era aquele maior parte boa parte dos atores são meio escrotas, entendeu? Depois da fama e tudo mais. Ele era uma pessoa que realmente passava bondade, entendeu? Então, pô, não tem como. você chega e caramba, é o super-homem aqui, ele encarnou. Ele não mudou com super-herói. Ele que fez os 4 filmes, não mudou a postura do super-homem. Ele fez vários filmes impactos, como aquele Samuel The Time, daquele da moeda, que eu não lembro o título original, Algum Lugar no Passado, que é também marcado. Ele é machado. E quando ele sofreu um acidente, que ele ficou pentaplégico, a família não abandonou. Geralmente a primeira coisa que faz, a gente tem uma mulher muito bonita, a primeira coisa que a mulher faz é botar o cara pra fora e pedir o divórcio. Se o cara não prestasse, a mulher ficou no lado dele, a família toda, os filhos ficaram no lado dele. Ela fundou uma fundação no nome dele. E pra tu ver como o super-homem sempre foi, tentou passar uma mensagem positiva, né, cara? Porque depois do acidente do Christopher Reeve, cara, ele surgiu esse negócio de investimento e tal pra... Se elastrou. Né? É. Células-tronco e tal. E ele até uma propaganda dele andando, né, cara? Ele andando, né? E ele como figura, ele foi tão importante que ele aparece. Por mais que seja muito criticado, ele aparece num papel interessante no próprio Smallville. É um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem. Aí que aconteceu? Apostaram pra caralho no Bryan Singer, né, cara? E aí, aos fãs, cara, vocês gostaram do filme, cara? Vocês... O que vocês acharam do trabalho do Bryan Singer, cara? Você achou que ele foi feliz ou foi infeliz? Só pra ver se a minha opinião bate com vocês, cara. Antes de mais nada, cara, sim, eu curti o Superman Returns. Muita gente fala assim comigo, eu não acredito que você curtiu esse filme. Só que, cara, vamos pelo seguinte, é como eu coloquei bem lá no começo. Ele não fez aquele filme pra recomeçar a saga, né? Superman. É, foi a continuação pra fechar. E pra impactar isso daí, pra dizer assim, não, vai fechar mesmo. Ele já foi colocando coisa assim pra deixar bem escroto, tipo, Lois Lane com um filho de outro cara, sabe qual é? De tanto que, não é de outro cara, na verdade, o Ciclope é corno, independentemente do mundo, né? Enfim. Meu irmão, o cara consegue ser corno em dois universos. Dois universos. Ele é um corno multiverso, cara. É uma parada assim absurda. Ciclope é corno. Ué, meu filho, levou o Gaia do Wolverine. Levou o Gaia do Super-Homem. Porque mais porque, pô, eu sou corno do Super-Homem, sou corno do Wolverine. Pô, o cara pode botar no currículo. O meu currículo profissional, trabalhei na empresa. Sou corno do Wolverine, sou corno do Super-Homem, entendeu? Não é pra que eu quero, não, meu irmão. E aí? É o James Marsden. Anota aí o nome do cara, o corno. É um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem. E que, bom, eles colocaram ele colocou, né, situações assim, olha só, eu tô fazendo esse filme agora justamente pra quê? Pra mostrar que é a continuação dos filmes do Christopher Reeve e é pra finalizar toda aquela saga, né? É pra dar uma memória ao filme, ao próprio Christopher, né? Ah, mas vocês acham que o filme já foi feito com essa intenção de fechar o... Olha, eu acredito que sim, cara. Eles contrataram o Brandon Wolf, que lembra bastante o Christopher Reeve, em alguns aspectos, claro. E outros tiveram que apagar digitalmente, né? É verdade. O cabo tinha mais saco que roupa. Pô, parecia uma... Corta, tira essa... O Bryan Singer falou, eu quero. Você sabe que o Bryan Singer é do partido, né? Entendeu? Uh-huh. Sem sacanagem, por favor. Continua aí, cara. Você tá convencendo de... Pra não falar mal do filme. O comentário do cara e depois, não, sem sacanagem. Mesmo ele fazendo... E também tente alguma coisa de novo com a Lois Lane, né? E ela falando que, poxa... A vida segue, sabe? Não se esqueça que eu tô sempre por aqui e tal. Ele não foi apelativo em matar o Superman, sabe? Vamos acabar com a saga, então vamos matar o personagem, o que é bem comum. Ele não fez isso, dando essa sensação de continuidade. Então muita gente ficou com isso encucado, sabe? Parece que as pessoas já estão acostumadas a concluiu a saga porque o personagem principal morreu. Não foi bem assim, então deu bug na cabeça das pessoas, né? Então, ao invés de mostrar ele surrando alguém, vamos mostrar o que ele realmente pra que ele realmente está aqui, pra salvar as pessoas. Eu não sei se isso daí foi tudo muito bem pensado, ou se eu, como um fã, olhei dessa forma e falei, não, ele deve ter interpretado dessa maneira, né? Pra mim, essa é a visão, porque Por que que gostei do filme? O que eu gostei foi, como eu já falei, desse negócio da mensagem, né? Da mensagem paterna que o Superman sempre teve, né? E tal. É tanto que Dia dos Pais e tal, o simbolismo sempre é baseado no Super-Homem, né? Sim. Mas eu acho que o diretor, Bryan Singer, ele tentou, mano, fazer tanto uma homenagem ao filme do Christopher Reeve, cara, que ele acabou se esquecendo de outras coisas. Ele esqueceu de fazer um filme dele, fez uma... tentou fazer uma super homenagem e não fez o filme dele. Mas é por isso que eu perguntei se vocês achavam que ele queria fechar o ciclo, porque aí se fosse a questão de fechar o ciclo, justificaria essa parada dele super homenagear os filmes anteriores. Concordo plenamente com o Nibio, também concordo com o Neto e também concordo com o Joel, cara. Tudo isso tem... tudo isso estão falando, tem tudo a ver. Eu acho que houve um planejamento pra fazer um filme legal. O Bryan Singer se preocupou muito em fazer uma homenagem, tá? Tanto é que ele usa imagens do filme anterior. A Roma, letreiro, música, que ele fez uma homenagem. Marlon Brando, cara. Marlon Brando, cara. Eu acho que aí começou o erro. Mas teve outras coisas que eu achei que foram emblemáticas, que é tipo do escoteirão, cara. A famosa cena do avião, cara, ali não tem o que dizer, não. Eu comprei o DVD por causa da cena do avião. Ah, que ele pega, bota o avião no chão, abre todo mundo, o Luiz Lane faz aquela cara de ai meu Deus do céu, é ele, e ele fala: vocês sabem que o avião ainda é um dos veios mais seguros de voo? Isso é Super-Homem, camarada. Verdade, verdade, isso, com certeza. Isso é Super-Homem, que irrita o Batman. Tanto é que o Nolan, quando fez o Batman dele, deu uma porrada na acessibilidade, porque o último Batman que apareceu mostrou um cartão de crédito. Não, o Batcard. Aí veio o Batman do Nolan, louco, ensandecido, noiado, quase igual aos vilões dele, cara. Então, o Nolan vendo isso. Então, o Nolan fez um trabalho melhor. Baixou a luz. Trouxe a luz. Quer dizer, ele acabou com a luz. Ele fez isso. Então, ele acabou com aquele Batman. Ele fez isso. O Batman do Bryan Singer, o Super-Homem do Bryan Singer, continuou com a luz do Super-Homem. Entendeu, cara? Então, ele, de certa forma, o que me lembrou, o filme tem suas limitações. O Lex Luthor, infelizmente, não foi muito bem aproveitado. Kevin Spacey, tá? Né? Eu acho que ele podia ter sido mais Kevin Space, menos Lex Luthor. Ele ficou muito preocupado em imitar o Gene Hackman, que Gene Hackman, pra mim, é um bom Lex Luthor. Ficou muito caricato, tá? A proposta da Kryptonita mutante ali foi foda. Eu acho que podia ter trabalhado, aproveitado um pouco mais a parte dos pais adotivos, que eu acho que nesse filme vão aproveitar, porque botaram atores pesados. O Kevin Costner tá precisando de um filme pra ele voltar toda. E acho que com certeza vai salvar Kevin Costner. O único problema é que esse não vai ser o Super-Homem da minha infância, nem o Super-Homem que o Nib é fã, nem o Super-Homem que o Daniel é fã, porque vai ser um Super-Homem diferente, cara. Vai ser um Super-Homem. Tá precisando, né? Tá precisando de uma reformulação mesmo. E... fase Nolan, cara. Tá acabando. Todo mundo agora, ele tá pintando, pegou agora, da mesma forma que Tim Burton botou pra quebrar naquele Batman. Ele aí falou. Chegou o Lanterna Verde, né, e voltou a sambar. Deu uma sambadinha, Sabe, pessoal, o filme é horrível. Nolan é mais. O cara, do Lanterna Verde, o cara constrói um coisinha de autorama, cara. Puta merda. Antes fosse autorama que eu ficaria calado. Se não me engano, chama-se Hot Bomb da Hot Wheels, cara. Olha, o Hot Wheels! Eu quero imaginar quanta Hot Wheels botou de dinheiro pra aparecer aquela porra, cara. O filme do Bryan Singer foi tão homenagem ao filme do Christopher Reeve, cara, que o filme termina do mesmo jeito que termina o primeiro. Não, o problema do Bryan Singer foi o mesmo problema do J.J. Abrams, cara, quando fez Super 8. Porque quando eles entraram pra fazer, fez a imagem, homenagem a Richard Donner, que é também um dos mestres dele, pra fazer o Super-Homem. E o J.J. Abrams foi fazer o Super-Homem, tava homenageando o Titio Spielberg. Os dois ficaram com medo de fazer os filmes que eles são, cara, o que eles são. Você vê a diferença que é do Super 8 pro Star Trek. Uhum. Star Trek não tinha compromisso nenhum, chutou o pau da barraca, botou pra quebrar. Botou até o R2 lá voando. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! Agora nesse novo filme do Super-Homem vai ser foda, cara, porque vai ter o poderosíssimo General Zod, né, cara? Pois é, voltou, pô, que isso. É um dos personagens mais marcantes também, né, cara? Ajoelhe-se perante Zod. Não, mas isso aí, meu filho, aquele ali, só quem fala igual aquele ali... só a Priscila Rainha do Deserto. Mas até a escolha do vilão já denuncia um pouco o que é que eles estão bolando pro filme, né? Já denuncia bastante o roteiro, né? Porque botar logo ele pro primeiro filme, cara, é um pouco do que o Giovanni tá dizendo, da tendência dos filmes de hoje, E que, felizmente ou infelizmente, o Superman vai entrar nessa daí também, né? Na verdade, eles vão pegar, né, dos Novos 52. Assim como a Marvel pegou do universo Ultimate. Ultimate. Do universo Ultimate. Verdade. Assim, a partir do momento que eu vi o uniforme, pensei, Novos 52. 52. Eu também, cara, falei, Novos 52. Cara, tem que juntar quadrinho, tem que juntar animação, tem que juntar mangá. Agora eu quero saber se no novo filme do Super-Homem, o Homem de Aço, vai ter aqueles bambolezinhos que prende ali o General Zod. Ah, não. Cara, aquele bambolê branco, né? Quando eu vi não, aquilo ali. Não, bambolê branco não, mas o problema é o Super S de plástico, ali que é foda. Ah, não, aquele ali tacou, não, vou te pegar. Porra, que isso, cara. Mas quando eu vi aquilo do bambolê, cara, primeira vez, eu, caralho, como é que os caras fizeram isso aí, bicho? Vocês estão em negócio voando aí. Aí quando eu vi no Sabadão Sertanejo, puta que pariu, hoje os caras fizeram também, mano. Não, mas ele foi um babaca imitando. Porra, olha pra mim. Eu tô numa tela de baixa definição, cinema clássico. É. Vem aquela porra, aquele espelho rodando, esperando passar por cima dele. A cúpula abrindo e o bambolê rodando. Cara, aquilo ali pra mim foi uma coisa de outro, realmente, literalmente de outro mundo, porra. Isso é, cara. Agora... 1978, então queira comparar com Sabadão Sertanejo, porra. O cara que inventou que o pessoal do Comando Vermelho ia sequestrar o padre Marcelo Rossi. Cara, ó. Até hoje o Gugu não se recuperou dessa lorota, cara. Até hoje ele tá aí pagando os pecados dele, cara. Né, Giovanni é rancoroso, viu, mano? Porque eu não me lembrava. Eu me lembrava da cena, mas não me lembrava que eram os caras do Comando Vermelho e do Marcelo Rossi. Não, mas realmente aqueles bambolê ali passam um aspecto alienígena, velho. Você não entende muito bem como é que funciona aquele negócio. Não, mas agora é o seguinte, essa preocupação do Zod, qual o problema? O Zod é um genocida, certo? Sim. Uhum. E pelo que eu percebi, aproveitando também as imagens que eu vi do Judão também, que os caras tiveram o saco de sair analisando foto por foto, frame por frame, ou seja, mais um desespero, que eu acabei até vendo isso hoje, me preparando para fazer esse cast. Você vê um detalhe lá que você vê que Krypton tá em batalha. Uhum. Certo? Enquanto, aí ia ficar aquela dúvida: será que eles botaram Krypton em batalha pro povo não perceber que tá se acabando? Ou se acabaram por causa da guerra? Entendeu? Então eles estão tendo uma preocupação, pra variar, do Nolan, que está com seu irmãozinho, o Anthony Nolan, atrás. Pra quem não sabe, o irmãozinho dele já está metendo um dedinho também. Que foram os dois de sucesso, né, cara? Do Batman e tal. Tinha que trazer de volta, né? É, porque a arma secreta dele é o seguinte, como eu já falei uma vez, né? O Nolan escreve e o irmão limpa, né? O Nolan enlouquece, ele vai dar, não, bota aqui no pé, isso aqui vem pra cá e tal, volta pra cá. É diferente, porque o Nolan é um cara que estudou cinema, formado em cinema, pós-graduado em gestão de cinema. Ele é um dos frutos da geração preparadíssima de cinema, cara. Não é aquele cara que nem Francis Ford Coppola, que fez uma faculdade que tava começando. Não, ele já vem de uma estrutura de cinema muito grande, cara. Entendeu? Porque ninguém é James Cameron. Você sabe que James Cameron é psicólogo, físico e sociólogo. Por isso que os filmes dele é ficção científica viajando a batata. Entendeu? Nolan é cria de cinema. Ele com Tim Burton, com essa turma toda, J.J. Abrams, tudo estudiando, tudo formado em faculdades preparadas para isso, cara. São caras que estudaram para fazer o que estão fazendo. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! Eu tô com uma boa expectativa do filme, cara. Eu também. Estou desesperado como eu estava do Batman. Do Batman eu tava enlouquecido, você viu? Eu tô com uma expectativa alta, cara, mas uma coisa que assustou muito a galera foi o cara ter dito, não vamos usar a música do John Williams. Aí todo mundo ficou, vixe, cagaram o pau e tal. Ah, peraí, vocês lembram muito bem da polêmica que teve na música do Batman, vocês não lembram que eu sou fã do Batman. Em 2005, quando avisou que era Hans Zimmer, ninguém falou, e o tema do Danny Elfman? É. O tema da época, ele foi repetido em todos os filmes do tanto do Tim Burton quanto do time do Schumacher, alguns acordes foram repetidos. O Nolan já tem a característica de dizer, isso é zero bala, eu tô fazendo outro, então ele pega do zero. Tô confiando, cara, tô confiando no filme novo do Super-Homem, porque apesar de não ter aquela trilha foda lá do John Williams, cara, quero ver esse novo Super-Homem surgindo aí e tal. Eu tô que nem uma garotinha de 13 anos, com o ingresso na mão, esperando pra ver o Justin Bieber, sabe? Pra falar a verdade. Não, quase! Eu falei, tô que nem uma garotinha de 13 anos pra assistir Crepúsculo! Aí ele falou, porque Crepúsculo já é uma parada velha, já é antigo. Já é mesmo, viu? Já é antigo. Eu ia falar Crepúsculo, só pensei, não, cara. Isso daí já passou. Ah, não, então vou pensar em algo pior e mais novo. É um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem. O que eu acho interessante no Super-Homem, cara, nos filmes antigos e até nesse novo filme do Returns, é essa mensagem paterna, cara. Essa mensagem positiva, paterna, que o Jor-El passa e tal, não sei o quê. Cara, é foda, cara. Essa... Vou dizer uma coisa pra você. A mulher dele ainda continua como viúva. Se você pegar a caixa da Hot Toys que eu tenho aqui, existe homenagem à fundação e está declarando o nome dela, entendeu? Por causa do respeito que esse homem foi. Então o cara primeiro serviu realmente como Super-Homem. O cara foi um excelente colega de... Até hoje é referenciado como um excelente colega de filmagem. Não tem o que dizer, né, cara? Então ficou muito forte. Pena que os outros dois filmes... Três que, e quatro. Que eu acho que tanto o roteirista quanto os diretores estavam pra lá de cheirados. Luíbe, você é fã do Super-Homem, né, cara? Com certeza. Cara, tu gostou daquele filme? Eu também sou, mas... Mas... Não, seja radical, seja sincero, bem sincero, tu gostou daqueles dois filmes, cara? Olha. É um pássaro, é um avião, é o Super-Homem. O Super-Homem! Ah, são duas coisas diferentes que aconteceu na Marvel e na DC. Foi a Marvel ter colocado um herói que ninguém conhecia, que era o Homem de Ferro, e colocou entre os mais populares. E a DC tentou fazer a mesma coisa com o Lanterna Verde e não conseguiu. Rapaz, quer entre nós, viu, bicho? Quer entre nós. O Lanterna Verde é um dos melhores personagens da DC, cara. E foi aquela bomba. Né? Eles conseguiram foder... Ou não, vou falar melhor. Transformou em fantasia de baile gay, cara. Porra. Ah, mas os dois exemplos são interessantes, cara, porque o, vamos dizer, o mérito maior do Homem de Ferro é o Robert Downey Jr. Lógico. E um dos maiores méritos do Lanterna Verde, no caso o Hal Jordan, é o personagem Hal Jordan, que não foi nada bem interpretado naquele filme do Lanterna. Sim, verdade. Agora eu vou dizer, sabe por que eu digo que dá certo? Vamos dar um exemplo. Chris Evans com Tocha Humana. Fraco. É. Chris Evans como Capitão América. Aí passou um... Sensacional. Caraca, foi um amadurecimento do ator, cara. Foi. E não parece nada. Você não, nenhum momento do filme você diz que é o Tocha Humana ali. Eu não lembro do Tocha Humana quando eu vejo o Capitão América. Exatamente, cara. Porra, cara, olha só, dois momentos ápices. Aquele momento que ele vai combater, que ele joga, tira a roupa do Capitão América, bota o G.I. Joe pra salvar a tropa, um exemplo, que ele se torna realmente o capitão. O capitão é o primeiro homem de combate. Tô falando com o expresso militar, né? É um homem de combate. E aquela cena dos Vingadores, chega pro soldado, chega lá pro guarda de trânsito, ó, você faz isso, você faz aquilo, ele fala, quem é você? Pera aí, pá, pá, pá, pá, pá! Ele olha. Sim, senhor, pode deixar, vamos lá. A outra cena que é emblemática, cara. O cara vira, pega o Capitão América e fala: Homem de Ferro, faça isso. Os dois de terra, faça aquilo. Thor vai pra lá e vira. Hulk esmaga até o Hulk, que é um ser praticamente irracional, obedece a ele, cara. É um líder natural, porra. Só a roupa que ficou meio... Não, mas tudo bem. Ah, beleza, né? Foi foda. É um pássaro, é um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem. O nome do novo ator que vai representar o Super-Homem, cara? O... Do novo? É, esse agora. O Henry Cavill. Henry Cavill. Eu não sei por que eu boto de Cavill. O Henry Cavill, cara, meu medo é que ele... Não, meu medo não, assim, é uma preocupação. Ele tem que ser outro Super-Homem. Ele tem que esquecer... Não, tem que ter, assim, aquela imagem de respeito que ele tem pelo Christopher Reeve. Já gostei muito de ver imagens que ele tá aparecendo sem uniforme. Eu acho que vão botar um pé naquela fase melhor da fase de praia, assim. Ele tá até barbado, né, e tal, meu. Isso. Eles devem fazer um trabalho legal, porque teve uma fase, muita gente não gosta, mas eu gosto muito, foi uma revolução pro Super-Homem, que foi a fase do John Byrne. Foi uma fase legal, dos anos 80, que ele deu uma fase legal não, cara, uma das mais aclamadas do Superman. Mas o que foi? Ele matou aquele Super-Homem do passado e deu uma nova conotação. O John Byrne, ele foi envolvido de reformular o Superman. Eu lembro que eu li há uns anos atrás a entrevista do Byrne, justamente quando o diretor executivo da DC chegou e falou pra ele: você tá com a seguinte tarefa, você vai reformular o Superman, partindo da seguinte pergunta: por que fazer o bem? Porra! E ele ficou muito tempo intrigado com essa pergunta até conseguir chegar no que o Superman é hoje em dia. É um pássaro! É um avião! é o Super-Homem. O Super-Homem. Agora a maior fuleiragem, né? É que a gente passou uma porrada de tempo falando de Super-Homem. Ninguém falou de Smallville, né? Caraca. Ainda bem. É um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. O Super-Homem. Puxando, assim, metade da conversa, né? Vocês citaram o exemplo paterno que é o Superman. O que é uma grande verdade. Sim. E agora eu me lembrei, né, porque é uma frase, né, vamos dizer a verdade, né, é uma frase que tem com ela na cabeça, né, eu só tinha esquecido agora e tal, só que sempre que eu lembro dessa frase eu lembro do meu pai, né, então, quer dizer, é realmente uma questão de conforto que o Jor-El fala, né, pro Kal-El, você será diferente, algumas vezes se sentirá deslocado, sozinho, mas você nunca estará só, você fará da minha força sua, você verá minha vida através dos seus olhos, assim como eu a verei através dos meus, o filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Eu tenho um amigo meu que usa essa frase com uma caleta, sabia disso? Tocar à frente, porque quem foi o grande pai da vida dele foi o avô, entendeu? Uhum. E essa frase serve para ele sustentar o fato da falta da negligência paterna do pai. Então ele supera o pai-avô, que tem o avô como pai, e usa essa frase como referência, cara. Porque ele é, realmente, ele foi muito feliz. Você sabe de quem é essa frase? Tadá! Marlon Brando. Não, senhor, não. Richard Donner. Não. Foi Richard Donner que adaptou ela, certo? Olha aí, cara. E é usado até hoje. Eu não sei se eu com certeza, tio Nula vai respeitar essa música, essa... Vai. Vai ter que respeitar. Tem que respeitar, concordo com você, Nive, tem que respeitar. Como, não sou um grande fã do Super-Homem, mas como fã do Super-Homem, como todo mundo tem que ser um pouquinho fã do Super-Homem, porque o cara é excepcional. Eu acho que ele tem que respeitar, cara. Acho que talvez seja o ponto máximo do respeito dele vai ser isso. Ele não vai chutar o pau da barraca e vai fazer essa besteira, não. Não, só o Nolan, cara. O Zack Snyder, o bichinho tá pobrezinho ali. Todo mundo fala, Nolan, não sei o que, tá o Zack Snyder lá no canto. Não. Bicho meio chateado. Hashtag chateado. Eu acho que botaram o Nolan pra gerar uma expectativa em nós, fãs, da possibilidade de ver duas orelhinhas pretas passar no filme do Super-Homem, entendeu? Não, se aparecer só o Bruce Wayne assim, cara... Porra, já vai ser o suficiente, cara. Caralho. Se ele falar... Aquele garoto de Gotham. Aí, cara, isso daí pra mim já... Cara, é o que eu sinto falta. Porque a franquia da DC tá tão dividida, sabe? Tá tão assim, parece um dia assim. É mais ou menos o seguinte. Agora, Star Wars. Cada planeta separado, cada um totalmente diferente dos outros, cara. Dá uma dor no coração. Que Coruscante, verdade. Nada a ver. Dá uma dor no coração. Porra, se aparecer alguma referência no Super-Homem do Batman, eu vou à loucura, cara. Você vai viajar muito, meu pequeno Kal-El. Mas nós nunca o abandonaremos. Mesmo depois de nossa morte, a riqueza de nossas vidas pertence a você. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sinto, tudo isso e muito mais, eu transmito a você, meu filho. Você vai me levar dentro de você por todos os dias de sua vida. Você fará de minha força a sua força. Viverá a minha vida em seu corpo, assim como a sua vida será vivida por meu corpo. O filho torna-se o pai e o pai torna-se o filho. Thank you. E o Azilla Cast de hoje, Neto, é uma dedicatória, né, a Matheus e Joy. Essa semana, infelizmente, a gente perdeu o ouvinte, né, Matheus? Sim. Foi vítima aí de um acidente e a gente queria deixar os nossos sentimentos e apoio à família e aos amigos do Matheus, né? É, e a namorada dele, a Joy, né, cara? Infelizmente, a gente sabe que uma perda é difícil, né? Mas força aí pra família, pra Joy, pra todos aí ao que conviviam com o Matheus, né, cara? Hasta la vista, baby.